você faz de conta que quer meu perdão, mas depois apronta no meu coração. Desarruma tudo, fazendo arruaça. Me põe quase louca de tanta pirraça, com os carinhos que dá sem favor. Tira meu escudo, me põe em defesa, me deixa acesa com água na boca, carente de amor. Garoto, maroto, travesso no jeito de amar. Mas depois apronta no meu coração. Desarruma tudo, fazendo arruaça. Me põe quase louca de tanta pirraça, com os carinhos que dá sem favor. Tira meu e põe em defesa, me deixa acesa com água na boca, carente de amor.